No final da manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas e 30 minutos, policiais militares localizaram um corpo que vinham procurando desde as 3 horas da manhã, em um terreno baldio, nas proximidades do Jardim Polo Centro, quase em frente ao Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu. A informação era de que durante a madrugada um homem havia sido assassinado a golpes de faca e seu corpo estaria em meio à mata nas imediações do local citado. Como a área é muito extensa e a vegetação alta, os policiais tiveram dificuldades na localização do cadáver, mas acabaram o encontrando sob a sombra de uma árvore. Segundo informado por um indivíduo que foi encontrado nas proximidades, que acabou sendo conduzido à delegacia de polícia civil, o cidadão morava naquele local para fazer o uso de bebida alcoólica e o consumo de entorpecentes. Como a área isolada, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu após ser submetido à perícia e o acompanhamento pessoal do delegado Marcos Araguari de Abreu sobre os procedimentos de coleta de dados no local. Com informações colhidas pelos investigadores na cena do crime com um indivíduo detido, descobriu-se que se tratava de vítima. Argentino Miguel Ángel Mendoza, de 44 anos, e suspeitos, dois indivíduos, Marquinhos e Barba, ambos moradores de rua de Foz do Iguaçu. A polícia iniciou a procura pelos acusados e no começo da tarde já tinha informações de que um deles tinha um mandado de prisão expedido pela justiça. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para exames de necropsia. A arma do crime foi uma faca de serra que quebrou após ser usada contra a vítima. Ela estava próxima ao corpo ou seus pedaços estavam sob o cadáver. Informações da área de segurança pública para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.